Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. É, que o titio vai ensinar o que é isso? Que lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Conecta-me. O convite está começando mais uma leitura de mês do podcast Chorume, que é hospedado no site chorume.com.br, o podcast onde todos os integrantes são bacharéis em gargarejo com salsicha. Do meu lado direito, ele que seduz cegos, substituindo os cabos de suas bengalas pela própria rola, Wesley Zop. Não era pra você revelar que agora aí eu não vou conseguir pegar o Samuca nessa, né? E eles não estavam sabendo também. Claro que não, né, pô? Como tá mole a minha bengala. Como tá mole e fina. Como tá... Nossa, parece um espaguete a minha bengala. Mas ficava ali tentando usar, né? Do meu lado esquerdo, ele que consegue segurar uma resma de sulfite com a bunda, Anderson Negão. Fala, negrada! E eu, maestrando essa leitura de e-mails, Douglas Domiciano Ganso, o único host que tem uma forma de gelo em forma de piroca pra ser mais gostoso chupar gelo. Aí sim, porra. Fica até mais refrescante o gelo. Você até demora mais pra degustar aquele óleo de fígado de bacalhau. Então, aqui pro ouvinte que está chegando agora, o ouvinte novo, essa é a nossa leiturinha de e-mails. Pode ficar aí até o final que você vai se divertir, mas se você quer um episódio padrão com temas padrões, debatidos com toda a nossa inteligência e, por que não dizer, afinco, perspicácia, por que não dizer audácia, você pode ir lá nos nossos episódios que saem aos domingos, são nossos episódios padrões, convencionais. O último que saiu foi qual, Wesley Zop? Episódio 129, Academia Real. Muito bem, onde ensinamos técnicas de combate às máfias da academia. E aí ensinamos como você se tornar um bombado, marombado igual Anderson Negão, aí, com exercícios do dia a dia, cotidianos. Exato, sem precisar da academia. Muito bem, você também pode conferir no nosso feed o audiodrama lançado pelo Chorume, o audiodrama chamado Filhote, I Want to Believe, Filhote, Eu Quero Acreditar, uma história cheia de mistérios, intrigas e, por que não dizer, Anderson Negão está lá também. Está mesmo. Estou mesmo. Só falando verdade. Então, confira lá o nosso audiodrama que tem chamales. É, bolivianos. Abuso sexual. Medusetas. E o Anderson Negão falando de forma silábica. Igual ele falou agora. Muito bem, então vamos começar pelas nossas leiturinhas de comentários. Alguns comentários importantes que trouxemos aqui. Não que esses sejam mais importantes que outros, mas são. Não, mas espera. Não que seja, mas por acaso são. Exato. Ah, gostei. Né? O primeiro comentário dele, César Teruia, no episódio 121, O que eu aprendi com os mais velhos? Ele fala, lindo episódio, meus chuchus. Só uma palavra para o avô do Negão. Gênio! Gênio! Caras, eu, para saborear esta iguaria chamada de Curtoba, Olho Cego, Caverna do Barrão, Túnel Sem Saída ou até Casa do Caralho... Caverna do Barrão! Eu tenho que lavar roupas, cozinhar, chamar de linda, dizer que amo... Até flores, cara, eu já cheguei a dar. E na infância, antes do casamento, lembro de oferecer bolinhas de gude, pião pintado, pipa, algumas horas de Atari e até o meu próprio como moeda de troca. E aí vem esse senhor e consegue esse cu rosado com borda de chocolate em 5 segundos, pegando a caixa do baralho que estava jogada no canto da mesa e gritando, caguincha! É genial mesmo. Para ele, só duas palavras. Parabéns. Parece eu no audiodrama. Tá tudo interligado, cara. Inclusive, César Teru, eu participou do episódio 2 do audiodrama lá. Mas isso não vem ao caso. Não vem mesmo. O que vem ao caso é que realmente o avô do Negão saboreou essa olhota dele aí. Numa prática bonita de incesto. Um incesto muito bem elaborado. Mas, né, não chega nem ser crime. Não. Pela beleza estética. Pela beleza. Você não sabe se é crime ou uma intervenção artística da USP. Você fica meio... Mas só que o César falou assim, que ele é uma olhota rosada com bordas de chocolate. Eu não tenho certeza se era chocolate. Né? A não ser se as trufas tiverem vindo com milho agora. Tá bom. Mas tá, muito... Então pode ter sido chocolate. Pra quem não entendeu nada, você vai ter que ouvir lá o episódio 121, onde o Anderson falou que aprendeu com o avô dele aí, no caso do jogo de truco. O próximo comentário foi lá no PadreCast número 1, Como Tratar Beatas, onde chamamos três padres aí pra falar sobre a padrologia, e Mike Targuet comentou, muito bom, adorei o programa e realmente acho que estão se superando. Realmente. Porra, né? Cara. A religião aí cada vez mais importante na vida tô das pessoas. Tô vendo que faz a diferença, né? Com Deus não se brinca. É Deus do comando. Karen Costa, na nossa página lá, que está escrito Quem Somos, onde a gente tem todos os integrantes lá, uma breve descrição, uma apresentação, e não temos Anderson Negão lá, porque não é integrante. Exato, integrante, tá certo. Karen Costa comentou, os amores da minha vida. Ah, Karenzinha. Obrigado. Põe eu lá, por favor. Mas daí ela vai ter que tirar o comentário, né? Aí vai aparecer ela excluindo o comentário, você vai ficar triste. Ou senão, depois que a gente colocar você lá, vai vir gente no comentário dela escrever, ô, ridícula. É, vão humilhar ela, e aí? Não tá vendo que o Anderson Negão tá nessa página? Aí coloca o comentário dela, aparece lá, editado, né, lá, colocando outra frase. Também no episódio 121, O que eu aprendi com os mais velhos, Fernanda Spala, irmã de Débora Spala, comentou: meu pai ensinou a gente a arrotar e peidar. Parabéns. E a responder os mais velhos. A responder? É, eu era criança e tinha aquele corte de cabelo com um rabinho comprido, sabe? Não o mullet, só um rabinho mesmo. Tá, é tipo tigelinha, mas acho que tem um fiapo ali. Um fiofozinho. É um pega-rapaz, mas na nuca, né? Quando minha avó viu aquilo, cortou o rabinho e deixou reto com o resto do cabelo. Aí. Quando meu pai viu, perguntou o que tinha acontecido. Eu contei que foi minha avó, sogra dele. E ele disse que ela devia ter cortado o rabo dela. Óbvio que eu voltei lá e disse pra ela: vó, meu pai mandou você cortar o seu rabo. E desde então não se fala, né? Que bom. Que bom, Fernanda. Outra vez, fomos pro interior de São Paulo e meu pai tinha dito que o namorado da minha tia era um vampiro. Chupador! Tinha dado uma chupada no pai dele. Não, é que ele era vampiro, filha. Ele não tava chupando o pau do papai, não. E meu pau tava cheio de sangue e ele tava tentando tirar o sangue. É isso. Não, não foi sangue que saiu, mas... Vai, ajudou. Ela fala: claro que quando vimos o Ivo com seus caninos proeminentes, eu e minha irmã dissemos: você que é o vampiro namorado da tia Noca? O que ofendeu ele era saber que ele era namorado da tia Noca. Ele não sabia desse apelido. Né? Exato. Ele com 28 anos da época, tia Noca com 87. Noca, acho que por lei, só pode ser apelido de pessoas acima de 85 mesmo. Tem razão. Próximo comentário de Alessandro Melo, no Padrecast número 1 também, falou: o negão é tão inútil que, além de não falar quase nada como sempre, não foi capaz nem sequer de fazer uma voz diferente da voz de merda dele pra fazer o personagem. Então você tá partindo do pressuposto que é o negão, mas pode ser alguém muito parecido. Mas o Diógenes, ele é parecido com o negão. E você tem que saber que gente bosta tem tudo a voz mais ou menos igual também. Gente merda é assim. Eu acho que você não devia falar assim do Diógenes. Por favor, não deixe esse cara sair do podcast. Uai. E continuarão sempre a ser o pior podcast do universo. Eu já falei aqui, não canso de falar, Anderson Negão é o cara que mais desperta aí sentimento nos ouvintes. Isso, sentimento. Deixa assim. Deixa Às vezes é amor e ódio ao mesmo tempo. Sentimento. É uma linha tênue, igual o último episódio. O Negão manda, vai mandando bem e de repente fala uma merda de lavar a casa. Fica 20 minutos falando de uma merda de como lavar um carro. Que tem que ser tudo produto especial pra cada carro. Exato. Puta que pariu. Vocês não manjam. Cena de carro. O último comentário aqui hoje, Alexandre Oliveira Vieira Machado, no episódio 121, O Que Eu Aprendi com os Mais Velhos, comentou: a participação do Douglas lá no cast foi fabulosa. Ah, então ele é o Alexandre do Fliperama de Boteco, porra. Ah, aquele que você criticou a vida dele, né? Exato. Mas eu critico isso, a vida de todo mundo, né, cara? Até a vida de Jesus eu critico, né? Ah, devia ter comido mais gente, né? Porra, 33 anos, caralho! Passou, andou por cima da água, porque não voou, então? Não é o bonzão? Não é o X-Men? Não é o X-Men, e aí? Mas tá, ele fala: um dos nossos melhores episódios, e ao contrário do que esse demente disse, joguei o jogo antes de gravar, sim, mas não fui muito longe, é verdade. É, o cara fala que jogou o jogo, parou na primeira tela. Mas isso daí é, pô, deu pausa. Porque vai começar a gravação, né? Ah, é um boneco azul. Ah, tá, legal. Esse é o Mega Man, beleza. Esse Mega Man é um boneco azul, tá. E ele mandou o link aqui, pra quem ficou curioso de ver o lado de crítico de jogos do Douglas, tá aqui o episódio, mandou o link, lembrando que é o Fliperama de Boteco 117, onde eu falei sobre Mega Man e critiquei a arte, critiquei o jogo. Você criticou mesmo. Critiquei a história, critiquei até os outros participantes do podcast. Ali eu sou feroz da crítica. Isso é bom. Mas ele olhou, ele fez um olhar de juiz mesmo ali. Ah, juiz de geixas. Eu pensei de geixas, não. Eu não sabia. Eu sabia só que era de Mega Man. Toda vez que eu vou participar de um podcast de jogos, eu entro num personagem que é um juiz de geixas. Tá. Nascido no Japão aí. Feudal, Japão feudal, claro. Um famoso juiz de geixas. Que eu nem sabia que tinha, mas é bom saber. Mas não é que ele era um juiz social, assim. Ele era juiz pra ele, entendeu? Via, ah, ele analisava. Via as queixas e dava notas. Ele falava, 10. Essa é 10. Mas a nota menor que ele dava era 9. Afinal, queixas são queixas. Queixas tem um fetiche, né, cara? Exato. Aquele abraço a todos os chorumentos. Esperamos que vocês venham participar mais vezes. Então, o próximo aí lá, provavelmente Anderson Negão, que joga aí jogos recentes. Aí, é, jogos isso aí, lançamentos. Modernos. Lançamentos. Jogos de jovens. FIFA 94, FIFA 95. E até 2018, você vai falar um por um. Pra puta que pariu, viu? E por aí vai, mano. Ele ia também falar os especiais de Copa. É. Tudo. Não podemos esquecer de falar aqui pro nosso ouvinte que você pode ajudar o Chorume a se manter em pé, continuando postando os episódios duas vezes por semana ou mais. Ou mais, eu ia falar que semana passada gravamos 4. Então você pode ajudar o Chorume comprando na nossa lojinha incríveis produtos. Temos camisetas de confecção própria, canectas de chope lá, mas você pode beber o que você quiser nela. Inclusive chope. Inclusive chope, 500ml, uma caneca de vidro. Muito bem feita, muito bem produzida. Nossas camisetas também 100% algodão, acabamento fino, uma qualidade aí chique pra caralhas. Foda. Então você pode ir lá no chorume.com.br/lojinha ou contribuir com o seu dinheirinho suado, dando ele de graça pra gente, não recebendo absolutamente nada por isso. Não é bem verdade que a gente elogia as pessoas que contribuem. Exato. Tá. Mas a gente poderia falar aqui, ó, seja nosso padrinho e daí você pode entrar no nosso grupo do Facebook. Onde a gente tá também. E ter o privilégio de falar com a gente. Porque a gente é foda pra caralho. Somos estrelinha. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram. E falar com a gente. Nossa, você pode vir gravar com a gente. Caralho, mentira. Não, gravar não, não dá. Não. Gravar não dá. Nunca deu certo de vir gravar com a gente, né? Ouvinte, tudo isso você já tem de graça. Então. Então, isso daí é brinde. Se você quiser, se você sentir no seu coração, se Jesus voando, colocar aí um desejo no seu coração, você tem duas maneiras: chorume.com.br/esmola ou chorume.com.br/padrim. Mas existe aquele ouvinte que pensa, eu não posso doar meu dinheiro suado para o Chorume porque eu gasto ele com um advogado que está me ajudando no processo por ter espancado minha ex-esposa. É verdade, às vezes não sobra dinheiro mesmo. Né? Mas você pode ajudar o Chorume, por exemplo, ajudando a advogar através do iTunes. É verdade. Você faz isso como? Você instala o iTunes no seu computador, qualquer computador aceita o iTunes. Você procura na guia podcasts pelo Chorume, Chorume com X. Assina o nosso feed lá, o nosso canal lá. Existe uma opção de você avaliar o nosso podcast. Então lá você pode avaliar com 5 estrelas. É o mínimo que aceita, 5 estrelas. Eu acho que dá pra ser. É o mínimo. Tá, é o mínimo. E fazer um comentário lá. Com isso, o que vai acontecer? Mais pessoas vão ficar conhecendo o Chorume e você não vai se sentir esse merda de ouvir uma bosta dessa sozinho. Pô, porque, gostei. Porque você se fuder sozinho, uma coisa, agora você se fuder em grupo, aí tudo bem. Então instala o iTunes no computador dos seus amigos, põe pra baixar o Chorume. Exato. E daí se eles te criticarem, fala, deixa eu ver o seu, o que, que tem então. E se ele não sabia. Avalie em todos e comenta em todos. Porra, que sensacional, cara. Muito bem, comentários lá no iTunes que nos deixam muito felizes. Comentários como quais, Anderson Legal? Primeiro aqui da Agatha Gonçalves. Que é a nossa vizinha aqui que nunca quis gravar com a gente. Exato. Que fique claro. Ela tem nojo da gente. Não, tem razão porque também. Porque o Anderson Negão quer gravar sem camisas. Só quando não traz a espuma. Lembrando que agora a gente grava num local público. Exato. Pra gravar sem camisas. Mas tá. Precisava ver ele. O brilho no olhar. Dando essa ideia seriamente. Por que a gente não grava sem camisa? O título é Muito Louco! Sabe aquele dia que deu tudo errado? o Chorume conserta. Caramba! Porra, cara! Menos com menos é mais, cara! Minha próstata tá em chamas também, cara! Mas você é uma isqueira. Outro comentário, Anderson Negão. Tem um comentário aqui do Jason Spin. Ele diz, muito divertido. Ok. Obrigado. Tudo bem. Ele tá dando uma cagada, provavelmente, pela essa entonação do Anderson. É, porque o Anderson lê a mente de quem comentou. Então ele sabe exatamente o que a pessoa quis dizer ali. Wesley Zop. Não, que porra de Wesley Zop. Tá, vai pra aqui, puta, porra. Que pariu. Faz seu trabalho. Tá escrito aqui, cara. Não, vai se foder. Vai. Wesley Zop. Vai pra puta que pariu. É o comentário do Jason, sabe? Ah, bom. Ah, continuando. Ah, ainda tem. Eu também. Wesley Zop, Douglas Ganso e Gabriel Asbar são hilários. Vale muito a pena conhecer. Obrigado. É, obrigado. Ainda bem que não falou do Anderson. Mas acho que você nem era substituto nessa época. Não é. Não fica triste, não. É, ou fica, porque eu gosto de te ver triste. É, ele fica com uma cara engraçadinha, né? Exato. Fica parecendo um rolamon, né? Um Pokémon com cara de rola. O próximo aqui é do César Almeida de Oliveira. Um podcast com um apresentador que tem como hobby dar aulas. Um galã com 50% menos capacidade reprodutiva que a média mundial. E um participante que viu mais espécies extintas do que o Mr. Catra viu pepecas. Porra, eu gostei. Caramba. Enfim, só a edição do Arnaldo que salva essa porcaria. É verdade. Então seja como esses ouvintes aí, deixe seu comentário lá no iTunes que vai ajudar muito a gente. Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos pra ela, nossa leitura de e-mails. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Com o primeiro e-mail dele aqui, Rodrigo Malta, aê. O namorado predileto de Wesley Zop. Não fala que é o predileto, senão os outros vão ficar enciumados. Mas é o predileto. O predileto lá da Espanha. Ah, o assunto é música que nos fazem passar uma vergonha do caralho. Caramba. Olá, que tal? Tenho uma música que sempre me faz passar vergonha nos semáforos. Festas, quando minhas filhas colocam pra tocar e eu chego dançando na cozinha sem perceber que temos visitas, entre outras situações. Essa maldita, mas contagiante música é La Gozadeira, da banda Gente de Zona. Miami me lo confirmó. Gente de Zona. mas isso daí é coisa que menores de idade podem ouvir, não sei. Parece que não. E ele coloca aqui um pequeno versículo. E se formou a gozadeira, me ame, me lhe confirmo. E era arroz com rabichuela, Puerto Rico me lo regalo. Não dá pra parar de cantar e dançar. Abraços, sus malparidos. PS, cada vez mais foda e cada vez com mais PH. Oh, gostei. Quer dizer que a gente vai ficando menos ácido. Muito bem, o próximo e-mail de João Paulo, Aníbal Mondoni. O assunto é sem assunto. Ai, Aníbal. Ele falou, olá, seus lindos e Wesley. Olá. Pergunta polêmica. Mas já? Porra, cara, já começa no fim. O negão da gola branca virou um feiticeiro e lançou uma magia. Seu pai e sua namorada trocam de corpo, mas mantêm as mesmas vozes e consciências. Sua namorada terá a voz e o cérebro do seu pai e vice-versa. Pra quebrar o feitiço, você tem que fazer sexo com um dos dois por 2 horas, sem poder alterar os sentidos deles. Eles têm que ficar livres pra falar e devem estar acordados. Qual dos dois vocês escolhem e por quê? Você prefere comer seu pai com o cérebro e voz da sua namorada ou comer sua namorada com o cérebro e voz do seu pai? Ele mandou aqui João Paulo Aníbal Mondoni, ele é de Piracicaba, já fica o convite pra vir gravar com a gente. Tá aqui do lado, a gente pode vir dar um tapa na cara dele também. E aí, Wesop? Eu como o corpo da minha namorada, porra, claro. Ah, eu faria diferente. Você é sempre inovador no sexo, né? Você gosta do negócio. Não, porra. É a voz e consciência da outra pessoa. Então você apaga a luz. E come o rabo do seu pai. Come o rabo do seu pai. É a voz. É a voz da sua namorada, a consciência dela, porra. É, ela só deu toba pra você. Exato. É isso. E às vezes vai ser até melhor, porque o toba do seu pai é praticamente novo, né? É verdade. E depois você vai chupar o grelinho dela também ali, mas é o pau do seu pai. É sexo por 2 horas, aí você faz daí o que não você importa, quiser. Daí não importa. É, porra. Ah, eu fiquei no tradicional, desculpa. Meu pai ia ficar meio constrangido de eu estar comendo ele ali. Mas... Não, mas é a consciência da sua Exato. Namorada. Pô. Seu pai não precisa nem ver. É melhor. Débora da Hora mandou um assunto aqui. Leia hoje, Arnaldo. Que pena. Ela mandou isso aqui em 15 de agosto do ano passado, então não lemos hoje. Ah, mas então não vai nem ler. Não, vamos ler. Ah, tá. Ela fala, olá, mestres. Estou bêbada. Escrevi isso para o último podcast que escrevi. O Café com Porrada. Observação. Estou corrigindo meus erros ortográficos como posso. Tá bom, tá bêbado, não tem desculpa. Percebi uma certa amargura nos comentários sobre mim porque não comprei a camisetinha do Chorume. Mas entendam, se é que essa palavra existe na cabeça de bêbado. Eu estou fodida. Mesmo assim, amo vocês, principalmente o Zop, que parece o Júpiter Maçã. Sim. Desculpem, continuo bêbado. Não sei por quê. Eu imagino por quê. Eu entendo. Me perdoem, mas é isso aí. Fodam-se com amor. Continuem com isso aí que fazem. Foder com nossa vida. Vou sentir vergonha disso. Amor. Débora da Hora. Chega com as piadas da hora. Tudo bem. Até que fez bastante sentido, mas não ficamos chateados com você. Jamais. De não ter comprado a camiseta, não. Não, Ganso. Isso é normal, It's né, It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Não, mas ela comprou camisetas de outros podcasts. Não sobrou dinheiro, pô. Ah, então tudo bem. É. Débora, isso não foi da hora. Agora só uma dedada no cu com isqueiro pra me fazer melhorar. Próximo e-mail, Guilherme Oza. O assunto é como conheci o Chorume e histórias de casais. Olá, galera do Chorume. Olá. Sou Guilherme Oza e sou um ouvinte em maratona. Atualmente estou no 60. Um dia eu estava no ônibus, tinha um cara dormindo do meu lado, o fone de ouvido dele saiu e um podcast começou a rolar para todos ali escutarem. Aquela bosta empesteou o ambiente, eu escutei o nome do host, procurei no Google e descobri que aquela coisa horrorosa se chamava Café com Porra! Aê! E com a participação do mendigo Alfa, descobri o maravilhoso podcast de Chorume. Porra, puta tesão, cara! Coincidência do universo, caralho. Ou no ônibus era o Orelha e ele deixa só com aquele trecho da apresentação do rosto. Gênio! O Orelha é bem disso. Isso é bom, hein? Isso é bom. Faço maratona, mas também escuto os que saem atualmente. E nesse tempo desenvolvi uma teoria de como surgiram os membros desse podcast. Eu gostei. Porra. Queria saber como surgiu meu membro mesmo. E se tem alguma coisa que eu possa fazer pra torná-lo maior, né? Pra ele surgir com mais sei força. Sei lá, adubar ele, não sei. Pra ele surgir com mais força, com mais vontade. Duro. Pra surgir socialmente, ganhar eleições de belo membro. Já entendemos. Um membro importante na sociedade. Um membro participativo. Um membro que, como fala, de valor. Exato. Foi uma mistura de esmegma de mendigo, uma bola sacrificado e uma molhada de piroca. Esses elementos extra na mistura, o elemento X de Chorume. E assim nasceram os meninos super lameruchos, os melhores piores podcasters do Brasil. Monobolinha, Mendiguinho e Carequinha, que têm dedicado suas vidas a falar bosta em forma de áudio. E temos aqui o Macaco Louco também. É da super poderosa. Não, não quero que o... que o Anderson fique triste, porque as pessoas não citam ele às vezes, mas é que às vezes é a falta de relevância. Ah, entendeu? É só não isso. Vai ficar triste por achava isso. Achava que era outra coisa. Não, é porque o pessoal já vai, tipo, gastar um tempo que ele poderia estar fazendo outra coisa, mandando um e-mail. Sim. E daí você acha que ele vai perder esse tempo que ele já tá perdendo com você? É, tá, entendeu? Não é que você não é escutado, nada. É que as pessoas não querem perder esse tempo. Sobre histórias de casais, eu tenho uma. Tinha recém-largado da minha ex, que descobri ser meio, como posso dizer, demente! Percebi que tinha deixado um capacete e dois livros no apartamento dela. A história do capacete. Fui até lá pra buscar. Já tinha deixado avisado que não iria subir. Mas cheguei lá com uma puta vontade de mijar. Ela me falou pra subir, porque desceu sem levar minhas coisas. Subi, porque precisava usar o banheiro. Chegando no apartamento, ela foi pro quarto pegar minhas coisas e voltou só de calcinha. Pega o KY. Não, aí não tem o que fazer. Eu só trouxe manteiga hoje. Vai ter que ser na manteiga, velho. Eu sou vegano. Então... Margarina, então. Falei pra ela parar de ser louca e só pegar minhas coisas. Pô, pai. Puta que controle, bicho. Parabéns. Fui ao banheiro, porque não aguentava mais. Bateu três. Ela me trancou lá. Nos 25 minutos que passei lá dentro, pensei, o que ela espera? Que eu saia daqui e volte com ela? Que eu fique calmo depois de 25 minutos? Que o cheiro de mijo e o ar rarefeito me dê clareza e perceba que ela é o amor da minha vida? Não precisava ter mijado fora da privada, então. ou dessa descarga, pelo menos. Desgraçado, né? De certa forma, funcionou. Porque eu falei pra ela abrir que eu ia sentar com ela e conversar. Ela abriu a porta do banheiro, sentei na mesa e ela falou, eu não penso bem quando tô longe de você. Volta pra mim. Respondi que não dava. E com uma reação calma e madura, ela me deu uma garfada no braço. Puta que caralho! Desci as escadas correndo pra ir embora. Chegando lá embaixo, percebi que esqueci de pegar as coisas. Muito bem. Por 5 segundos pensei, como sou burro. E fui embora e nunca mais a vi. Esse foi meu e-mail sucinto, que combina com a leitura de e-mail sucinta de vocês. Um abraço pra todos e um beijo no furico rosado do Gabriel. Mas ele podia ter transado sexo? É, de não. Qualquer questão. É. Não, aí uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Uma coisa não anula a outra. Chega lá. Chega lá e transa o sexo. Não. Pega o capacete primeiro. Tá, garanta que você vai levar o capacete. Pega o capacete, os livros. Tudo bem. Um em cada braço ali. Sim. Aí ela só de calcinha, você transa um sexo. Transa um sexo. Um remember chama isso. Exato, pô. É até saudável. Ela não ia, ela não tava pedindo você em casamento, não, bicho. Então, talvez ele já sabia que a mina era uma louca. Não, ele já sabia. E o medo de tomar uma garfada no pau? Não. E aí? Não, você não tomaria essa garfada no pau se o pau estivesse dentro dela. Mas bom, isso é verdade. É verdade. A maior proteção pro pau é ter uma mulher em volta, cara. Isso é verdade. Se tem uma mulher em volta do seu pau, o seu pau não é nada atingido. Acontece com ele. Próximo e-mail aqui, Paulinho Siqueira. O assunto é dúvidas sobre talaricagem. Mas do podcast? Do Coachcast Brasil. Porra, que honra. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus bando de lixo e o Wesley. Opa! Que é um leitão defumado. Gostei Sim, disso, gostoso. Porque fica dormindo perto da churrasqueira na beira da estrada 24 horas. Tenho uma dúvida sobre talaricagem. O contexto é o seguinte. Digamos que a mulher de um grande amigo seu fez cirurgia de implante de silicone nos seios, peitolas, melão, mamão, bebê conforto e outros adjetivos. E ela queira te mostrar o resultado em um local reservado. Como um motel, por exemplo. Tá, mas só pra mostrar a peitola. Mas poderia ser uma mesa de restaurante no centro da cidade. Mas aquela mesa você tem que reservar antes. Reservado, sim, exato. Tá no centro do restaurante. É uma mesa reservada. Senhor, mesa reservada para exibição de peitolas. Pessoal, até outro, desculpa, não sabia. Isso é um código pra sexo? É a pergunta dele. Acho que não. Claro que não. Não é porque a menina te mostra as peitolas, pede pra você ensaboar e chupá-las que ela quer dar pra você. Não, claro que não. Às vezes ela é só pra dar um teste de como ficou a cirurgia. Exato. Não é porque ela pede pra você penetrar com força usando seu pênis nela, em cima da mesa do restaurante. Claro que não. Que ela quer transar com você. Claro que não. Então, claro que não. Você tem que ler os sinais. Exato, eu leio os sinais. Isso. Segunda pergunta. Você seria talarico se fosse lá só pra ver? Eu acho que não. Porque ela pode muito bem tirar essa foto e colocar no Instagram. Exato. E daí você é talarico de ter Instagram? É, eu acho que não. E aí? E outra, você está indo lá pela ciência das peitolas. Muito importante você falar isso. Você é um cientista? Eu sou um cientista. Sim. Não um cientista político igual certos merdas aqui. Exato. Sou um cientista da humanidade. Claro. E você sabe que você tem que ter a comparação. Exato, você tem que ver. Muitas vezes o cientista não pode alterar o resultado. Não, claro. Não pode espancar as peitolas. Não, não pode fazer um... Oferecer uma espanhola. Isso, não pode também colocar a cara entre os dois e esfregar a cara. Exato. Não pode. Mas só ver, cara. Mas ver... É científico o negócio. Se Deus não quisesse que você visse, você era cego. Automaticamente você era cego. Você não merece ver, cego. Exato. Se Deus não gostasse de punheta, tinha feito a gente com os braços mais curtos, cara. Tiranossauro, né? Bom, isso é verdade então, também. Então, cara, você tem que obedecer à natureza. A única natureza cabe, não cabe a gente alterar. Exato. A não ser peitolas. Ah, não, peitolas. Peitolas com silicone. Não, aí. Mas não cabe você alterar o resultado do que a natureza seguiu ela fazer. Exato, ali. É porque ela precisa, muitas vezes, de uma resposta científica. Exato. Porque o marido vai falar o quê? Ele, pra garantir o sexo dele, ele tem que falar, ficou excelente. Exato. E não só pra garantir o sexo. Ele pagou ali R$6.000. Cada peito. Cada peito, Wesley Zop. Você acha que ele vai falar, não, ficou uma bosta, ficou zarolha essas tetas aí. É, não. Ficou torto, ficou parecendo o tumor do meu avô. Ele não vai falar isso. Não pode falar não isso. Pode. Não então pode. Então ela precisa de um profissional. E de alguém... Neutro. Alguém imparcial, Ela precisa da neutralidade. Exato. Um juiz de peitolas. Um coach. Saúde. balde, viu? Agora uma pergunta polêmica para cada um dos participantes. Douglas, o Ganso, previdência privada ou social? Social, porque eu não tenho condições de pagar uma previdência privada. Tem razão. Atualmente, o meu sonho é ter uma previdência social. Eu sou um desempregado desgraçado. Não é, nenhum das duas está ao seu alcance, é isso que você quer dizer. Anderson Negão, ser mentiroso fazendo todo mundo acreditar que é verdade... Ou ser sincero e todos pensarem que é mentira. Ser sincero e todos pensarem que é mentira. Continua como tá. É que hoje em dia ele é mentiroso e ninguém acredita nele. É isso que é o negócio. Wesley Zop, você está com Douglas, Gabriel e Anderson Negão numa suruba. Já aconteceu. É verdade. Inclusive hoje. Tinha outras pessoas lá. É o meu amigo imaginário Maurício. É verdade. Que é eu de óculos escuros. É só a nuca com óculos escuros. Falando, lambe minha buceta, Maurício. Lambe o cu do sol. É até interessante de se ver. É legal. Não sei se vale os 18,80 que a gente pagou. Mas é pra poder unir pra, pro container que a gente alugou. Né? Então tá, a gente está numa suruba e as mulheres foram ao banheiro. Tá muito parecido com o que aconteceu hoje. Tô achando estranho esse e-mail. Esse e-mail de hoje. Não. É e-mail do Paulinho ou do Maurício? Vamos lá. Pra passar o tempo, porque mulheres vão demorar no banheiro. É verdade. Vocês resolvem se divertir só os quatro. Não é se divertir, é manter a pautorescência. É aquecimento, é manter aquecimento. É, exato. Você tem que ali fazer o bate-bola dentro de quadro. Exato, chutar, é um esqui, é chutar fazer um pro X, gol, chutar é pro uma gol. Cuspida na cabeça, pô, normal. Pra quem você bate uma masturbação, quem você chupa sem morder e pra quem você dá o brioco? Toba ou chamado gorduchinho. Um abraço a todos e deixa que eu vou sozinho, Paulinho Siqueira. Paulinho Siqueira, lembrando que saiu do nosso grupo do Telegram porque é um bicha do caralho. É, eu acho que é mais pelo lado dele ser cuzão, filha da puta. Também pode ser por isso. Opção desgraçado. Mas e aí, Wesley Zop? Obviamente, chupa o Gabriel, que é mais bonito. Sim, daí você fica olhando direto pra exato, ele. Fica olhando no olho pra intimidar. Você acha que o Gabriel se depila? Vamos falar que ele não eu, tá aqui. Eu acho não, eu sei. Ele depila e depila o saco também. Ah. Não é o cu não. Daria pro Douglas, por questão de me manter no chorume. Né, assim? E bato uma pro Negão, porque eu não sou louco de dar pra uma trolha de 40 centímetros. A razão é uma coisa bonita de claro, cara, pô. Não é nada sexual, não. Quero deixar claro isso aqui. Próximo e-mail aqui, Matheus Marcelino. O assunto é o episódio que fala de apelido lá de vocês. Boa noite, chorumitoses. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Qual travesti vocês chuparam e qual sorvete vocês comeram? Não é da sua conta falar de coisas íntimas aqui, a gente não... Tá. Ambos foram africanos. Ambos tinham uma floresta negra, né? Meu nome é Matheus Chebli Marcelino, tenho 21 anos, sou professor, mas desempregado no momento e host do podcast Meu Dia, no qual você liga pra mim e eu te conto como foi o meu dia. E nas quintas o ouvinte escolhe um tema e eu improviso ali na hora. E tudo ao vivo, todo dia tem podcast com uma duração variante de 1 minuto até 3 horas. Temos uma média de 1 ouvinte por dia, mas nos fins de semana já alcançamos a marca de 4 ouvintes simultâneos. Logo teremos uma lojinha para vender as camisetas com vários bordões clássicos do podcast. Compreendo que é proibido fazer jabá, punível com sexo com o Arnaldo. Então não vou divulgar aqui. Interessados no podcast, enfim, o dedo no cu e rasguem. Resolvi escrever um e-mail para o meu podcast favorito, pois tenho baixas expectativas na vida. Eu poderia escrever muitas histórias neste e-mail que, garanto, deixariam este podcast no mínimo decente, mas esta não é minha função. Então vou contar sobre meus apelidos de infância. Não sei se vocês tiveram dificuldades em falar meu sobrenome, Chebli. Mas durante minha vida escolar, muitos colegas e imbecis tiveram, o que gerou alguns apelidos tais como Chebli, Chebli, Chernobyl, Shedder, Shever, Cheverly. Chernobyl, porra, claro, né? Podia ser Chevette também. Chevette. Xereca. Xereca. Chuparrola. Chupa e gole. É verdade, fica a dica aí pros amigos dele. Cai de boca. Câncer no cu. Não, mas eu acho que aí já tá fugindo um pouco do sobrenome dele. Arrombado do caralho. Não, não, mas era baseado no sobrenome. Tem que ser não, um derivado. É tudo anagrama. É anagrama. Agora eu não tinha entendido. Pelo menos são os que eu lembro. Fora o outro apelido causado pelo meu outro sobrenome, Marcelino. Quando me chamavam de Marcelino Pão e Vinho no ritmo da abertura daquele desenho de doente mental do caralho. Sim, Teletubbies. Só pode ser. Marcelino Pão e Vinho. Depois ficou Marcelino Pau e Vinho. Que mudou um pouco aí. Com vinho chupava qualquer pau esse cara. Aí esse Marcelino. E daí ficou show, chupa trolha. É, chupa engole. E aí, pau com vinho. Não bastava ser apenas o sobrenome, eu era parecido com aquele moleque. Olhos azuis, cabelo castanho e conversava com Jesus no quartinho da igreja. Acho que é só. Me desculpem fazer vocês perderem tempo com este e-mail sem graça. Eis que ao me despedir deixo aqui minha pergunta polêmica. Para os animais, ganso, substituto de alguma coisa, vulgo Anderson Negão, vocês todos estão juntos na mesma mesa em um restaurante. Eis que o garçom chega e pergunta o que vocês vão pedir. Ganso cometeu o erro de sussurrar no ouvido do garçom, cu de camelo! O garçom furioso grita, cu de camelo? E se transforma em um demônio vindo do quinto dos infernos e diz, o que vocês vão pedir? Pizza ou lasanha? Maldito oh. Demônio! Não! Lembrando que apenas para esta noite, caso não queiram pizza ou lasanha, podem escolher outra refeição que temos disponível no cardápio. Ainda essa? Olha, ainda pode comer outra coisa. Como? Satanás é ardiloso? Eu vou de lasanha. Porque você não quer arriscar outras coisas do cardápio? E sei lá. E você, pelo amor de Deus, uma coisa grega. Ah, um camarão. Não, Deus o livre. Eu vou de lasanha aí. É garantido. Bolonhesa, bolonhesa. Garantido. Não de calabresa inteira, igual o Renan Cirilo falou. Como o capeta é ardiloso, eu vou comer algo que eu tô acostumado a comer todos os dias. Feijão com açúcar. Mas isso tem no... Isso tá, tem no cardápio? Não sei, deve ter. Tem que ver se tem no cardápio. Senão você vai pagar um adicional que não precisava ter pago. Para a anta careca de americana. Deixa eu ver qual que eu escolho. Peraí. Não, não, é outra, é outra pergunta? Que mas estranha. Mas você está no mesmo restaurante que os outros animais da outra questão. Mas está do outro lado do restaurante, sentado na mesa que fica do lado da porta do banheiro masculino. Ao ver a cena do garçom demônio, você fica com fome e resolve pedir. O garçom chega para anotar seu pedido e você sussurra no ouvido dele, cu de camelo. O garçom, claramente com cara de irritado, vira e diz, aqui não, Wesley. Pede logo o que você quer para a viagem e sobe daqui. Você está decidido de que vai comer ali pelo resto de sua vida e sempre o mesmo prato e nada vai te fazer mudar de ideia. Ao pedir a lasanha, o garçom fala pra você só tem pizza. E os sabores são calabresa, que na verdade é uma rola afrodescendente e afrodisíaca de 40 centímetros de diâmetro e comprimento do negão conhecido como calabresa. Beleza. Quatro queijos, que na verdade são quatro mendigos de pernas abertas e a virilha de cada um tem um queijo ricota diferente temperado com DSTs variadas. Ah, beleza. Portuguesa, que na verdade é uma rola afrodescendente e afrodisíaca de 40 centímetros de diâmetro e comprimento, mas é do primo do negão calabresa conhecido como portuguesa. Moda da casa, na qual sua mãe e sua irmã trocam de mentes e as duas vão te empurraram enquanto... Peraí, a minha mãe e minha irmã mudaram de mente e vão me empurrar. Quer dizer, pra mim tanto faz, né? Eu acho que eu nem perceberia. Mas isso responde a questão do Negão. Se sua mãe tá lá, então vai ter feijão doce lá. Filha da puta. Vai ter feijão adoçado. Eu tô começando a acreditar nisso daí, caralho. Antes de você escolher, ele fala abraços e continue com um ótimo trabalho por alegrar em meu domingo, segunda e terça. Porque ele ouve várias vezes o podcast. Quando as camisetas da lojinha do meu dia venderem, vou doar uma esmolinha pra vocês. Atenciosamente, Matheus Chebli Marcelino. Pão e vinho, provavelmente. Deve ser. E aí, Wesley Zop? Eu, dificilmente, eu escolho uma pizza... Baseada em rola. Baseada em rola. E também, dificilmente. Mas acontece. Acontece. E também não coloco como opção ter minha mãe e minha irmã no meio de qualquer coisa comestível para que eu escolha pro resto da vida. E outra, você é altruísta. Exatamente. Você jamais escolheria algo que... colocaria a escolha de Anderson Negão em xeque. Exato. Então, exato. Se você escolhe a da sua mãe, automaticamente Anderson Negão... Ele vai ficar sem comer nada. Vai me deixar com fome? Jamais. Jamais. Ainda mais que ele fez essa cara de bicha má agora, né, pra mim. Então, obviamente, eu vou escolher o quatro queijos, porque é uma coisa variada pelo mesmo preço. E outra, quatro mendigos diferentes. Exato. A chance de você gostar de algum, se apaixonar, exato, e levar pra casa pra deitar no chão e fazer mulher, cara. É normal. É muito maior, cara. É, e é normal acontecer. Não, é, acontece então, uma vez por mês, cara. É. Muito bem. Próximo e-mail, Leandro Lopes! Não é do Ergo, não. Do Ergo! Não pode ser. Ele abandonou a gente. O assunto é episódio 100. Ele fala: olá, amigos. Parabéns pelos 100 episódios e 2 anos desse fermentado do lixo. Um mais foda que o outro, coroando aquele que é, pra mim, o melhor podcast que conheço. E olha que tem o meu, pô! Esse cara é foda, bicho. Você tá ouvindo esses barulhos de fogos de artifício no fundo? São nossas rolas batendo uma na outra aqui, enquanto a gente ejacula no corpo do outro. É o tintalar de batendo de rolas aqui. Chama o Maurício pra mim aí. O Maurício só tem buceta. Ele fala: de qualquer maneira, nas histórias de casais, vou contar uma bem recente. Não tem nenhuma relação com o tema, na verdade, mas eu vou encaixar para parecer que sim. Então tá. Na verdade, é isso que a gente faz ao longo desses 120 e tantos episódios, né, cara? É verdade. Cara, a academia da vida real lava carro. É. Antes de ontem, cheguei em casa, parei o carro na frente do portão pra minha esposa ir à academia com ele. Olha, como que você sabia disso, cara? Eu sei elementos. É um sobrado e vi minha esposa na sacada chamando minha cachorra M. Abri a porta do carro sem entender e neste mesmo momento senti um cheiro horrível de merda. A cachorra veio correndo feliz de uma praça em frente à igreja pra frente do portão de casa. O cheiro nela era insuportável. Em resumo, M, Elvis e Tina. Mas ele tem a cadela Tina mesmo. Estavam fedendo demais. Estavam todos fedendo a Tina. Exato. Quando minha esposa chegou e abriu o portão, os três saíram correndo em direção à praça. Lá, um mendigo havia cagado. Aquele aroma maravilhoso deveria estar atiçando os vira-latas o dia todo. Quando abriu o portão, viram a oportunidade. Não só deitaram e se esfregaram sobre aquela merda, mas a comeram também. Beleza. Fizeram anjinhos da merda. Mergulho da merda. Ah, sim. Que delícia. Esse oásis. É um oásis. Isso que eu chamo de comida, não é aquela merda que me servem lá na casa do Leandro. Queria caralho. Tanto comer ração, mas o Leandro inventa de fazer comida, porra. Prefiro comer merda de mendigo. Toda vez que o Leandro cozinha, eu tenho que vir na praça tirar o gosto da comida dele com merda de toda vez que ele fala: oh, hoje eu vou cozinhar, pega a manteiga de amendoim e passa no pau. Mas essa é a sobremesa. Pra tirar o gosto, eu tenho que vir na praça que comer a merda do mendigo, pô. Imagina o desespero dos cachorros. Arranhando o portão. Não, eles chegam a subir no muro, toma choque na cerca elétrica, tudo pra tirar o gosto de comida. De comida na boca. Mas eles tomam choque não é porque eles relam na cerca elétrica, eles tentam lamber pra ver se a língua fica anestesiada. Se dá uma necrosada na língua ali. Cheguei em casa enxotando os três. Estava frio e eu fui ajeitar o que precisava pra dar banho no meu chuveiro mesmo. Lá fui eu pegar as coisas e dar banho. Um a um. Depois de quase 50 minutos lavando e enxugando o cachorro, aquele cheiro de merda continuava na casa. Eu queria saber o que motiva a merda de mendigo feder mais. Será que é porque ele come lixo e macumba? Macumba é comida, então... É, macumba é comida nova. É mas, normal. Mas imagina que os mendigos vão comer aquilo que você não come. Exato. Você fala, porra, isso daqui tá uma merda pra comer já. Eu não vou comer isso aqui. E o mendigo já pensa, porra, isso aqui tá zerado. Cara. Então, são perspectivas de vida. Às vezes, a merda dele nem tava fedendo tanto, era só um cheiro casual de merda mesmo. Que, a sua indignação do seu cachorro ter rolado na merda aumenta o cheiro da merda. E outra, às vezes o cheiro de merda não sai da casa, porque ao lavar você dá aquela coçada no bigode. Então, o cheiro... Leandro é bigodudo. Então o cheiro de merda fica ali no bigode. E você acha que tá na casa? Exato. Taca, você vender a casa. Pô. E o cheiro de merda não sai. Tá no carro, tá no seu trabalho. Tá na sua roupa. Tá na roupa. Mas então a minha dica é pega um algodãozinho, passe um leite de rosas. E limpe o bigode. Limpe o bigode. Pronto. Beleza. Ou escove o dente também. Não, mas o bigode. Escove o bigode, então. Escove o bigode. Passei bom ar na casa inteira. Felizmente eu tinha. Abri as janelas e portas. Estava com muito frio. Minha esposa chegou da academia e foi cozinhar. Os cachorros já estavam soltos dentro de casa. Eu fui tirar pelos do banheiro. Se juntasse todos, dava pra montar um outro cachorro. Não é bom fazer isso, porque senão era mais um pra você dar banho. Mais um pra rolar na merda. Tinha um bombril de pelos colado só na parede. No ralo tinha um pincher enroladinho. Foda. Mas foi nesse tempo, com a casa já cheirosa, que a Tina se levantou do sofá. Minha esposa olhou pra ela e a chamou. Ela não respondeu. Minha esposa pegou um pano de prato pra limpar as mãos e saiu correndo pra tirar a cachorra do sofá. Não deu tempo. Ela vomitou merda de mendigo no sofá, filha da puta! Ai, que pariu! Mas também... Por que ela vomitou? Tava lá no sofá sentindo o cheiro do cu do Leandro. Ela falou, pô, isso aqui é demais pra mim, é demais. Às vezes ela queria sair, a mulher dele segurando ela. Fica aqui. Tá tão cheirosinha, ela, fica aqui. Ela queria sair, mas a mulher dele chamou, ela ficou com medo. É, e aí? Porra, percebeu que eu tô com ânsia por causa do cheiro do cu do Leandro. Então ficou com medo. Eu vou disfarçar. Daí é vômito de merda. Pra aquelas pessoas que já têm nojo do cheiro de vômito. Imagina um misturado com merda. É, exato. Não é porque eu estou namorando o Zop que eu costumo ver merda saindo da Tina. Da boquinha da Tina. Ele não é pra casar. A filha da puta vomitou na capa do sofá e no edredom que fica ali por cima. Porra, ainda bem que tinha uma capa nesse sofá, né, cara? Pô, você não ia ter que queimar o sofá. Exato. Né? Você não tem o que fazer quando... mancha alguma coisa no sofá e não tinha capa. Exato. Ou você vive com a mancha, ou você queima o sofá. As duas opções. Cheguei na sala com minha esposa quase vomitando e afastando os cachorros. Tirei os panos dali. Limpei, botei pra lavar e passei bom ar na casa inteira pela segunda vez. Arrumei o sofá. Já estava tudo limpo quando fomos jantar. Minha esposa reclamando que estava sem fome. A Amy e a Tina estavam cabisbaixas. Lógico, aquele cheiro de comida horroroso no ar. Não tem uma merda de mendigo pra nós comer aqui. Hein? Eu ainda deixei minha marmitinha no sofá jogando fora. Já pegaram a minha. Claro, né? Claro que pegaram a minha, né? Quem não ia querer aquilo lá? Esse Leandro é malandro, né? Não pode bobear. Não pode. O Elvis... Eu acho que no fim das contas nem comeu merda. Foi aí que a Amy se levantou e vomitou na porra do sofá e sujou tudo de novo. Puta que pariu, bicho. Filha da puta. Filha da puta! Limpei os dentes dela e botei as duas pra fora de casa. Elas estavam mal de terem comido tanta merda e folha junto. Ah, sim, o problema é a folha. Depende da folha. Vai comer uma folha de dália. Ela estimula o vômito. Exato. Ai, que vomitaram de novo. Eu tinha certeza. No dia seguinte, a casa estava fedendo novamente. O bigode. O cheiro havia entrado pelo lado de fora. Havia merda de merda ali. Puta que pariu. Merda ao quadrado. Recolhi e lavei o quintal, mas um pouco do cheiro continuava. Do bigode. Obviamente. Eu olhei dentro das casinhas e não encontrei nada. Saí passando o bom ar de novo, cheirando os cachorros para ver se precisavam de outro banho. Nada. Será que elas estavam peidando merda de mendigo? Revirei tudo de novo, varri embaixo das casinhas e aí encontrei um pedaço de merda do tamanho de uma semente de abóbora. Fedia demais. Tirei ela dali e o cheiro finalmente foi embora. Encontrou esse pedaço no bigode dele. Olha, semente de abóbora ele achou no quintal. Obviamente foi na hora que ele foi no banheiro escovar o dente, ele falou, o que é isso aqui? Uma semente de abóbora de merda. Abóbora de semente marrom, porra. Que estranho. Sim, não tem nenhuma relação com a minha esposa no fim das contas, mas essa história tem muito a ver com o Chorume. Mais uma vez, parabéns pelo podcast e obrigado por terem me divertido tanto nesses 2 anos. Um abraço, Leandro. Cara, se os dois cachorros de casa fogem pra rolar em merda de mendigo, vomitar no sofá de casa, é os dois no rolete no outro dia, irmão. Não, mas vá pra puta que pariu, caralho. Pra aproveitar o gosto de merda. Claro, claro. Recheio ali. Faz uma farofa com as tripas, pronto. Cara, mas tem tudo a ver com histórias de casal, cara. Porque se depois dessa, os dois não se mataram, mataram, cara. É amor. Isso é amor. Último e-mail aqui de hoje. Sofia Tourinho. Oh, olha lá. Estamos resgatando alguns clássicos hoje. É verdade. O assunto que ela mandou é férias frustradas. Muito bem. Boa tarde, meninos. Me desculpem pela bagunça, mas está no ar mais um e-mail de Sofia Tourinho, essa fã e ouvinte que se assemelha a uma mendiga que aprendeu a ler recentemente. Sim, tem mais vontade de ler o que está escrito no papelão ao invés de vendê-lo. E só tá escrito desse lado pra cima. Mas como aprendeu a ler recentemente, demora 3 meses pra ler isso. E não vende. Aí interpretar tudo. É verdade. Porra. Ouviu o episódio de férias? Não se preocupe, Zop. Eu também sempre fiquei de recuperação. Mas o Zop quase nunca ficou de recuperação. É, fiquei uma vez. É. Tá, tudo bem. Mas o Zop é moderno de filha da puta, cara. Mó desgraçado. Mas desta vez unirei apenas 2 temas, sendo eles o de férias e o de traumas de infância. Em um final de ano fiquei de recuperação, injustamente, mas isso é outro e-mail. Minha família foi viajar para a praia e eu fiquei na casa da minha avó. E no Natal todos iríamos para um sítio do meu tio no Rio Grande do Sul. Opa, Anderson Negão começou a ter uma... Posso ir junto? Posso ir junto? Se você tirar o dedo do cu, a gente deixa você ir junto. Meus pais e irmãos foram para lá direto da praia. Aquela praia que por acaso fiquei aguada de vontade. Por quê? Ficou de recuperação, não pôde ir. Né? Sim, então, tá. E eu fui com vovó e vovô. Muito bem. Chegando lá, meu tio, sabendo da minha tristeza de ter ficado de recuperação e perdido a viagem, quis me consolar me dando um carneiro. O tio dela achou que ela era um pequeno príncipe. Desenha um carneiro pra mim. Não, esse não tá bom. Esse é doente mental. Ah, esse carneiro tá com o dedo no cu. Não quero não. E ele me disse assim: vou te dar um carneiro. Pode escolher qual você quiser. Fiquei animadíssima. Acarinhei todos eles e acabei escolhendo o mais bonito de todos. Batizei de Agenor, pois a lã dele parecia muito com a barba do meu outro avô, xará do meu carneiro. Assim, o avô virou xará do carneiro. Daí meu tio colocou ele na caminhonete e levou pra dar banho. Porra. Eu fiquei toda feliz, toda serelepe, até que cheguei no celeiro onde eles estavam dando banho no Agenor. Tosaram ele justificando que no verão faz muito calor e é melhor pro carneiro. Eu gostei, pois meu tio disse que me daria a lã dele. E era uma lã macia. É igual e ela a barba. Podia até colar na barba e fingir que era o vô dela, Agenor. E se passar pelo vô dela na família. Né? E não precisar ir na recuperação. Porque... Pô, ia pra praia. Avôs não fica na recuperação. Exato. Ninguém é mau avô. Ninguém é mau avô, exato. Pra ficar de recuperação. Você não conseguiu dar balinha suficiente. É, você recuperação vai fazer... de avô. Não faz isso. Não existe. Bento, o ajudante do meu tio, não outro carneiro, não se confunda. Beleza. Laçou as patas traseiras do Agenor, puxou a corda e pendurou de cabeça para baixo e cortou-lhe a garganta. Sim, cortou-lhe a garganta! Highway run into the midnight sun. Cortou-lhe a garganta. Go round and round on my mind. Restless hearts. Fiquei catatônica. Hipnotizada, com a lã na mão e olhando o sangue jorrar da garganta do meu lindo carneirinho. Caralho, velho. Comecei a gritar, chorar, espernear, pois mataram o meu carneiro. Daí minha vovó veio me consolar e me questionou: mas onde você deixaria o carneirinho no seu apartamento? É uma boa pergunta. Na verdade, eu nem tinha pensado nisso, mas fiquei tão triste, foi o pior final de ano da minha vida. Ficou a guarda da praia. Exato. Recuperação. Descobriu que tinha uma leve deficiência, pois os pais eram primos. É por isso que ela era canhota. Então... Exato, e ficou de recuperação. Daí vai, ganha o carneiro, pô. A única felicidade que então, tem. Então, mas ali. O avô dela, o tio dela, aliás, o tio dela poderia ter matado o carneiro depois. É, ou não, fala, vou te dar era... um carneiro no churrasco aqui. É, bom, é verdade. Ela que não entendeu. Não, mas é que ele ofereceu o carneiro pra ela escolher. Vai vir o carneiro que ele já ia assar mesmo. Ah. Pode ser isso, né? Que pena que você escolheu esse. É o que a gente vai assar. Esse é o mais bonito, ganhou prêmio. Mas tá, vamos matar ele. Esse aí é o meu carneirão reprodutor. Mas eu falei que você podia escolher. Então, vamos comer esse. Então. Só um gaúcho de palavra. Vou dar meia hora de cu pro carneiro e depois a gente vai matar ele. Por questão de um ritual que a gente faz pra alma do carneiro ir em paz. Ser gaúcho é assim. É isso. Tem que dar o cu em cada ritual, mas todos têm um motivo. Depois que eu matar o carneiro, vou ir pro ritual de lavar as mãos. Sim, eu e o Bento. É. Depois vou pro ritual da janta, que sua avó ia dar um fio terra em mim. Sim, mas que é pra jantar bem. Pra janta sair em paz. Que? Você tem 10 anos, não sei porque eu tô te falando isso. É, eu tenho que citar catatônica agora. Mas aí, como é um ritual onde eu estou ensinando você, sou obrigado a chamar o padre pra vir me currar. E como você não é gaúcho, você nunca vai passar por isso, que mulheres gaúchas também não passam por isso. Ela fala, adivinha o que eles serviram na ceia de Natal? Ah, olha aí. Sim, o meu querido Agenor. Obviamente eu não comi. Fiquei enrolada na lã dele no canto da sala e comendo o panetone. Pelo menos era uma lã macia. Já pensou se ela tivesse escolhido o que tinha merda na lã? Merda de mendigo? Porra, mas imagine Agenor numa dessas. Não, na hora que ele ganhou o nome Agenor, ele falou, puta, não vão me matar. Não vão me livre. Matar. É, a menininha me escolheu. Chupa, carneirada, filha da puta. Chupa. Vocês falaram que eu ia morrer porque eu sou mais gordinho. E porque eu sou bonitão. Eu vou no velório de vocês tudo agora. E aí, Aguinaldo, filha da puta, tava me zoando. E você aí, Florida? Não quis dar pra mim, quis dar pra Aguinaldo. Tudo bem que tiveram lindos filhos, sim, mas... Incluindo eu. Quem é o rei dos carneiros? Mete! Ai, ai. E os outros, tipo, os constrangidos. É, sabendo que ele ia morrer. Né? Que é todo final de ano... O quem tio dela apresentei alguém. Quem a menininha da vez escolhe, morre. Só que a Genor era muito novo pra saber, ele não tinha vivido até, desde o ano passado, tinha menos de um ano. E ele indo pro matadouro desfilando. Eu sou bonzão mesmo. E aí, piruzada, filha da puta? E aí, boizão? Você não é o boizão? Olha quem vai tomar banho. Você não era o que dava patada no meu cu? E vocês, piruzada, não eram vocês que bicavam meu saco? E agora? E foi desfilando com o peitão, chegou lá e só para meu cabelo aí agora, desgraçado. Bento! Bento, apare-me. Faz minha barba. Cuidado pra não me cortar. Deus me livre. Eu tenho agonia de lâmina. Uma lição de humildade a Agenor também. Morreu pra aprender a ser humilde. Mais uma vez, obrigado por me lembrarem de um trauma. Parece que a gente que lembra ela. Beijos pra vocês e pro meu querido carneirinho, o finado Agenor. Mas o Agenor sempre estará entre nós com a sua lição de humildade. Nunca, nunca vá para o salto alto. É uma... Exato, olha aí. Muito bem, essa foi nossa leitura de e-mails aí, revivendo clássicos e novos ouvintes aí. Oh, excelente. Muito feliz, esse é o nosso episódio de leitura de e-mails. Não esqueça que nossos episódios convencionais, nosso episódio principal, saem aos domingos. Anderson Negão, seu tchau pra galera. Falou, negrado! Wesley Zop, o seu tchau aí. E nossas redes sociais. Muito bem, nossas redes sociais é Lixo do Lixo no Facebook e no Instagram. Néctar do Lixo no Twitter. Temos o grupo no Telegram e no Facebook como Ouvintes Lameruxos. Nosso e-mail, autocríticas@chorume.com.br. E temos o WhatsApp, que é o DDD 19994955485, no qual é o Douglas que cuida, então mandem mensagem de madrugada. Lembrando que a gente não tem grupo no WhatsApp. Não tem grupo no WhatsApp. Só tem o grupo no Telegram. No Telegram e no Facebook. No WhatsApp, para caso você queira mandar uma mensagem, falar alguma coisa, mandar um nudes e coisas desse tipo. Sim, no Instagram também pode mandar nudes. Teve um ouvinte que mandou para mim propagandas lá que está vendendo Natura. Via internet agora. Você comprou algum? Ainda não, mas caso eu queira comprar, já estou sabendo. Muito obrigado, ouvinte, por você ter ouvido até aqui. Espero que você tenha se divertido, que tenha aprendido lições de humildade com a Agenor e com o mendigo que caga na praça. Exato. Que você tenha um bom resto de semana. Até o próximo episódio. Tchau!